Passo o comando dos trabalhos da mesa ao vice-presidente Adalberto Carlos Soares para que eu possa fazer uso da palavra. Neste momento, assumo a presidência da casa e concedo 5 minutos para a vereadora Sirlei se manifestar. Cumprimento os colegas vereadores, a mesa diretora, os funcionários da casa e as pessoas presentes no plenário na noite de hoje. Quero agradecer a presença ainda até o fim da sessão dos secretários Adelar e Amarildo. Obrigada por permanecerem conosco. E dizer a Simone, que está aqui, que representa todos os funcionários homenageados, porque os demais não estão mais, que é um orgulho ver vocês sendo reconhecidos pelos pares. Parabenizo pelo teu trabalho, pela tua dedicação e és merecedora. Estendo esta homenagem que faço na tua presença a todos os demais funcionários homenageados na noite de hoje e também, de uma forma especial, o nosso colega Fernando, que recebeu uma homenagem por total merecimento, por ser comprometido com a função que ele exerce na Câmara de Vereadores, sendo acolhedor, prestativo e dedicado em tempo integral ao Legislativo. Meu reconhecimento a todos vocês. Quero dizer que na semana passada tivemos aqui um momento rosa em homenagem às mulheres vitoriosas do câncer de mama ou algumas que ainda estão em tratamento. Foi um momento de homenagem, de incentivo e motivação para que as mulheres busquem fazer exames e se tratar. E na quinta passada tivemos um culto ecumênico na igreja, ali na igrejinha que tem ali na Alice Blau, que foi uma igrejinha construída para homenagear de uma forma a mulher, porque é para as mães. E ali tem uma homenagem à mãe do Tibúrcio Grins, que foi quem construiu. Tibúrcio e a esposa também participaram do culto ecumênico, oportunidade em que nós pudemos ouvir a pastora Márcia Hesser, que falou muito bem a respeito do problema de saúde e fez um culto que nos envolveu a todos. Foi um momento importante de reflexão para todos nós que lá estivemos participando. Quero também dividir com os senhores e com o nosso secretário Adelar que a instrução normativa número 14, que foi publicada no Diário Oficial, e que já tem um certo tempo, né, com a data de 9 de outubro, ela ainda não foi regrada dentro da secretaria e eles estão mais ou menos que empurrando de um lado para o outro a instrução normativa. O que é a instrução normativa número 14? Esta instrução normativa traz de novo a adesão para aqueles pequenos empreendimentos, como o frigorífico Rosa, não é, Adelar, que há tanto aguarda? Então ela trouxe esta adesão dos municípios ao SUSAF, não é? Que diz, o Sistema Unificado Estadual de Atenção à Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte. Os Rosas estão agoniados, têm conversado muito com o secretário, têm procurado a Câmara. Conversei com o pessoal da secretaria e semana passada liguei de 2 em 2 dias e o encaminhamento foi feito, Adelar, mas a secretaria não assumiu qual o departamento que fará ainda a fiscalização e a adesão desta nova instrução normativa. Tu sabe do teu trabalho, tu sabe a tua função. Lá eles estão empurrando de um para o outro ainda. Enviei hoje um e-mail ao secretário Covatti Filho e também ao diretor do departamento do DDA para que eles se posicionem, para que agilizem o teu trabalho também. É uma forma de unirmos esforços no resultado que eu sei que tu está atrás e não é de hoje, já faz bastante tempo. Então hoje eu enviei este e-mail porque eu ligo e eles passam de um para outro. A sugestão para que enviássemos da Câmara um e-mail foi dada pelos próprios funcionários da secretaria, que são os técnicos, mas que eles ainda não sabem em qual departamento vai ter a configuração, a fiscalização e a agremiação das prefeituras para a futura fiscalização pelo SIM. Então é nesse sentido o e-mail para que haja um posicionamento e diga este setor cuidará para dar a efetividade que tu esperas também, que eu tenho certeza porque acompanho o teu trabalho. Então hoje enviamos o e-mail por inclusive orientação dos técnicos que estão um pouco perdidos com a instrução normativa que ainda não tem quem a executará para dar voz e vez a estes pequenos empreendimentos que estão aguardando, não só em Taquara, mas vários no estado do Rio Grande do Sul, para regulamentar e poderem vender o seu produto para fora dos municípios onde estão alocados. Quero também dizer neste momento que toda a Câmara de Vereadores e a comunidade foi convidada para a avispada que acontecerá no dia 9 de novembro, próximo sábado, na Sociedade Concórdia, em Santa Cruz, em Morro Negro, que é a avispada da escola Arlindo Martini. A diretora pediu que eu passasse à comunidade este convite para que haja uma boa visitação, uma boa participação da comunidade e que eles possam arrecadar fundos para a subsistência das suas escolas. Sei, como diretora de escola que fui por 15 anos, que as diretoras precisam trabalhar para se manter e fazer algo a mais pelas suas escolas. Então, que participemos desta avispada e possamos dar o auxílio necessário a esta escola. Era o que eu tinha para a noite de hoje. Agradeço o tempo que me foi dispensado e desejo a todos uma excelente semana.